Isso é a primeira característica da humanidade do ser. E a primeira coisa que precisa ser alterada. Como eu falei, não é passar a chamar parede de rabo ou de qualquer outra coisa. É simplesmente não dá mais valor nenhum. O que é parede? Não sei. Sabe por quê? Porque além disso, existem diversas verdades que são, vamos dizer assim, coletivas, e que você se prende a elas a partir do momento em que vive com uma forma. Na parede nós temos um bom exemplo. Se você fecha a porta de um quarto checado de parede, você acredita que ninguém está lhe vendo. Por quê? Porque a parede bloqueia a visão. Doce ilusão, né? Tem muito mais gente olhando que se você estivesse no estádio de futebol. Então essa... Quer ver outra? Eu sou mulher. Corpo de mulher. Eu me identifico como mulher. Quantas verdades a partir dessa identificação do meu sexo eu não sou obrigado a cumprir? Ele pode andar desarrumado, você não. Por quê? Porque você é mulher. Ele é homem, o homem pode andar de qualquer jeito. Eu preciso colocar mais isso, mais aquilo, pintar o osso, porque eu sou mulher. Não é isso? E você, além de praticar coisas, por quê? Porque você se identifica como mulher, passa a cobrar que as outras. Então veja, como se prender a forma, ou seja, a característica humana que vive sob as percepções, faz como se fosse uma bola de neve, todo um aprisionamento àquilo que o ego diz. Aquilo que o ego determina para aquela forma. Ficou claro isso? Então, na reforma íntima, é fundamental você identificar isso, que você não, que a realidade das formas que você vive não existe. Não é mudar. Ah, então eu passo a ser assexuado. Não é isso. É você não aceitar o valor de mulher dessa forma. Porque ao não aceitar, todas as obrigações somem. Os comentários a respeito dessa questão da feminilidade, né? Que a Halima colocou, parar de se enfeitar, alimento ego. Não é só isso, parar de se enfeitar. A mulher exige que o homem abra a porta do carro. A mulher tem que ser tratada com carinho, não pode ter brutalidade. Na frente da mulher não se pode falar de alguns assuntos. Tudo isso é ilusão. Ilusão que começa a partir do momento que você se auto-reconhece como mulher. Porque se reconheceu a forma mulher. Não é parar com isso, é se livrar da obrigação disso. Como eu disse, evolução não é mudança, mas liberdade de ter que agir dessa forma. Não há nenhum problema de você passar maquiagem na cara. O problema é você se sentir obrigado a passar. Você que há o padrão de certo. É certo passar. Todas as mulheres têm que passar. Porque aí você vive escravo. Tem que passar. E julga quem não passa. A partir do seu padrão. Dizendo que o seu padrão é o certo. Ficou claro? A evolução espiritual não é mudança de um padrão para outro padrão. Mas é uma liberdade de qualquer padrão. A partir do momento que você reconheça que existe uma nova realidade, que não é a que você vive. Segunda característica do ser humanizado, E olha, vocês podem até, muitos vão dizer para eu que não são, mas se quiserem eu provo que são. Todo ser humanizado é individualista. Essa é uma grande característica que precisa ser assumida. Viver o mundo a partir do eu, para o eu, por eu. Essa é a base de todos, todos os seres humanos, seres humanizados. Uma característica do ser humanizado, o eu. E a vivência, ou seja, construções de realidade, fala eu. Tô certo? Eu tô certo? Por que você disse que eu tô certo? Porque você acha, passou a viver do eu. Mesmo você me aceitando, você viveu o eu. Porque se você não achasse certo, você diria, você está errado. Porque muita gente confunde, dizendo, não, eu sou aberto, eu ouço um monte de gente. Mas acabei de dar o exemplo. O individualismo começa no eu. E a ação do eu começa quando eu acho, ou eu não acho. Quando eu quero, ou quando eu não quero. Não importa o que seja que você queira. Toda vez que você passa, e aí eu vou usar uma palavra que, e alguns que são espírita vai dar a ele. Toda vez que você passa alguma coisa pelo quivo da razão, você usou o individualismo. Porque o que é o quivo da razão? Se não o seu julgamento com a sua verdade individual para saber se o outro está certo. Isso é individualismo. É, vamos dizer, o mais grosso individualismo. É você julgar o mundo a partir de você. Isso é uma característica da humanidade do ser. Porque quando ditada pelo ego. Porque quando de posse da sua consciência espiritual, o ego não tem nenhum individualismo. Ele vive no nós. Tudo é nós. Nós fazemos, nós andamos. Nunca ele está, eu faço. Mesmo que ele não participe de alguma ação, nós fez. Por que nós fez? Porque foi a minha comunidade que fez e eu participo da comunidade. É como se eu tivesse feito. Essa é a segunda característica. Então, é forma íntima, é você abandonar o eu. Libertar-se da ação do eu. E alcançar a ação do nós. Não é mudar o que você acha. Porque enquanto você só mudar o que você acha, você ainda continua preso no eu acho. Só mudou o que acha. Então os instrumentos para a elevação espiritual, para a reforma íntima, tem que tirar vocês do individualismo e levar vocês ao nós. Tirar vocês do materialismo e levar vocês ao espiritualismo. Ou seja, ao mundo onde as coisas valem pelo seu valor espiritual e não pelos valores percebidos pelo corpo humano. Ficou claro isso? Essas são as duas características mais fortes do ser humano e que são, na verdade, a base do que vocês chamam mundo de provas e expiações. todos vocês estão ligados a egos com as características humanas, porque estão aqui para fazer povas. E as povas são, no sentido de você libertar-se do seu individualismo e do seu mundo perceptivo, e você alcançar a vida no mundo espiritual e no nós.